menina que mora na ladeira. E desce a ladeira sem parar, sapapá, sapapá, sapapá, sapapá, debaixo do pé da laranjeira. Se senta pra poder descansar, menina que mora na ladeira. E desce a ladeira sem parar, laranjeira. Se senta pra poder descansar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu, partiu, partiu para sempre, para o infinito. Chorando levanta a menina, correndo ligeiro sem parar, sapapá, sapapá, sapapá, sapapá, debaixo do pé da laranjeira. Há sempre alguém a esperar, violeiro tocando, estrela brilhar, sapá, pá, sá, sá, sá, violeiro em prece, em prece ao luar, luar. Tal noite vazia, espere a menina, tão linda, não, não vá. Levanta a menina, correndo ligeiro sem parar, passa, passa, passa debaixo do pé da laranjeira. Há sempre alguém a esperar, há sempre alguém. Sempre alguém.